973, decolar 233, controle agora 119, décima 8, tem um bom voo. 198, com 7973, obrigado. Salvador Departure Control, good evening, this is GO 1973, passing 2000. 973, with the contact at departure, ground to flight level 360, flight direct to mid intersection. Okay, climbing to 360, direct to lid intersection, GO 1973, thank you. Controle Salvador, uma ótima noite, 3305 da TAM, uniforme, informação, padecendo 150 na pista. TAM 3305, achando a identificação, equipara o nível 050, vou na TAM de ITAP, ajuste 1094, Salvador. ITAP, 1014, pode ser o 366? Primativo, vou no ITAP, após ITAP, se habita 366, completa final, é nada. TAM, primativo. E na TAM, vou na TAM, recebe 5000 comunicações. Papão, meu Charlie Alfa Tango. Gente, chantou o Salvador, o número 8995, por favor. Obrigado, boa noite, boa semana. Sou Salvador, boa noite, é o Papão, meu Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, boa noite, confirme intenções. É só cruzar a cabeceira 17, ó, na faca. Sente o ajuste no 0114, da presente autorizado liberar a linha do litoral. Reporte cruzando a final da pista no zero, Charlie Alfa Tango. Eu digo que tá liberado o litoral, cruzar em Samará cruzando a final da no zero, Charlie Alfa Tango. V795, vou ter sequenciamento, curva à direita, pro 240, seu limite é o curso do localizador. 240, direito, limite é o curso do laço, ajuda aí. 795, destina para 4000. Papa Romeu, Romeu, Romeu, Golf, vou ter sequenciamento, curva à direita na proa 0612, correção, na proa 070, intercepta o curso do... Desconsidere, vou na prova do Serra Vida 366, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento RNAV, eu posso estabilizar. Tá bom, vou direito, Serra Vida 366, vou passar a estabilizar. Controle Azul 4275. Fico confirmando o procedimento RNAV, correto? Afirmativo. Passou do limite para a gente do localizador, pode se considerar então? Afirmativo, seu novo limite é radial 280 do VR Salvador. Caso de falha de comunicações, reassume navegação, voa na proa de Serra Vida 366. Ok, então vai manter a proa 240 limitada pela 280 de Salvador quando assumir o 366, o azul 2795. Solo 7 para Livrando, para Bata. Sim, o Charlie Alfa Tango, considere o solo aos 37, livre o DAC, via Romeu até a Bata, ao estacionar a frequência livre. Valeu, para o Charlie Alfa Tango. ajuda 795, 10 milhas do Serra Dita 366, está a nordeste dele, resuma a navegação Serra Dita 366, deita para 2 mil pés, livre em nave da pista 10, reporte estabilizado. Número 2 na aproximação. Para estabilizado, número 2 na aproximação, azul 2795, deita para 2 mil pés. Uno 973, chame sempre Recife em 125 decimal 1, alterna 126 decimal 0, bom voo. É 125, 1260, gol 973, muito gratidão, boa noite. Eu já vi 3 o meu Golf, complete a aproximação, Champion Salvador 118 decimal 9. Pode ser, grato, boa noite. Boa. O meu Golf, sobrevivado. Passando agora o Serra de 3 Xena 313, ao controle Salvador, aciona identificação. Desça para o nível correção, desça para 4 mil pés, ajuste 10, 14. 4 mil, 10, 14. E atualizados a cancela presente, circula para o 17, na base pela direita. Gente, Romeu Golf, o plano modificado aos 4-0. Curva à esquerda, realiza uma base curta para 17 devido ao tráfego 1ATR da Azul, a retaguarda, com aproximadamente 5 a 6 milhas. Relativo, vamos ver se faz, vou agilizar aqui para o mar. Isso precede na aproximação, posição de 11 horas, meia dúzia de milhas, o curso localizador é 2010 no Alpha Charlie 90. Inicie redução 1. Correção, inicie redução para aproximação, mínima limpa, reporte estabilizado. Reduzindo então, azul 2795, estará estabilizado no aeronave azul 2795. Então, 3395, vem na pro Serra Dita 366. Xenem é 313, canceladas as restrições de velocidade e altitude em carro, cabeça para 4 mil pés. Utilizado no RNAV da 10, azul 2795, passou 366 e 3 mil por 7, 3, 7, 3. Gente, azul 2795, complete aproximação, chame torre Salvador, 118.95, boa noite. 118.95, boa noite. Então 3305, doença para 2 mil pés, ajuste 10, 14. Autorizado o procedimento RNAV pistola 0, reporte estabilizado. Afirmativo, só confirmando o 10-2, 3000. 3000, então. Pode atualizar na renavidação. Zona 0, 3300. 2795, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 2795. Azul 2795, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso, não no zero, 2795. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, no solo, as 44, confirme o baixo. Gente, autorizado backtrack, reporta liberando Papá até Aerostar, Romeu, Romeu Golf. Boa noite, Romeu, Romeu Golf. Azul 2795, no solo 47, libere a direita, chame solo 121, decimal 9. 1219, livrando a direita, o azul 2795. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 110 graus, 07 nós. Azul 4298, chame identificação. Volta para o nível 050, ajuste no 014, o habitat. 0050. Afirmativa. A nave estabilizou, 3306. 3305, ciente, complete aproximação, chantorre 1 no 8 decimal 95. Boa noite. 895, está decolado. Xenem é 313. Desse mantém a 2500 pés, ajuste 1 no 0 no 4, livre RNAV, pistola 0, reporte estabilizado. 2500, a livre RNAV, reportaremos 6313. 6313, se tiver condições, voa a Serra Vito 366, completa. 366, ciente. Gratão, 6313. Salvador, uma boa noite, é o 3305 da Terra, estabilizar a RNAV da Nozá. Então, 3305, boa noite, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Problema, você escuta. Xenem 6310, decolada 50, controle agora 1 no 9 decimal 8, tem um bom voo. Obrigado, bom serviço. Papá, papá, eco, papá, Sierra, controle Salvador, achando identificação, reporte ideal de descidas, está sob contato radar, 59 milhas sudeste do VR, Salvador. Ajuste 1 no 0 no 4, voando Mari, para interceptar a chegada Mari. Gente, se mantenha, 050. Mantenha, 050. Pode voar com a ajuda, presente. Pode coordenar, calma, 3 unidades. Aproximação intermediária, o Xenem 6313. 6313, compete aproximação, torre 1895, boa noite. 6315, obrigado, boa noite, até mais. Boa noite, continue a aproximação, aguarde informação de pista livre. Sente, não precisa. 3305, no solo ao 53, libera a direita, chame solo 121 na decimal 9. Cliente da 3258, mantém o ponto de espera. Mantenei 2258. Ghost, né, 6313, autorizado pouso, pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Tudo em pouso, 190, Oceaneiro 6313. Recebemos informações agora do centro de Recife. Há uma aeronave avariada em Recife e devido a isso a pista está impraticável. Previsão, meu amigo. Entraremos em contato com o Recife para mais informações, mas por enquanto a pista é impraticável em Recife. Muito agradecido pela sua informação. Desça para 2.500 pés, com ajuste 1014, livre e aeronave, pistola 0, reporte estabilizado. 2.500 pés, 14, aeronave autorizada, 142, aeronave. Papapá, Eco, Papa, Sierra. Buena Proa de Sierra Vitor 366, desça para 4.000 pés. Essa é a Pega Tia, uma aeronave homologada para. Então, vetor de sequenciamento, curve à direita na proa 040. Seu limite é radial 280 do VLN Salvador. Caso de falha de comunicações, intercepta a radial 280 do VLN Salvador e completa com a proa de Salvador. Papa Sierra 040, direita 040, alimentada radial 280 do Salvador. Consegue para mim a informação se a aeronave é de pequeno ou grande porte? Afirmativo, já entramos em contato com o CFC, fica aguarde, eu vou me abrir o jornal. Ok, aguardando. 6.13, solo ao 5.6, libera direita, solo 1.21, decimal 9. 2.19.6.13.13. Tan 3258, autorizada a decolagem pistão no zero, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Iniciado, tá, 3258. Precisando de mais 10 minutos da pista em Recife será liberada. Chame o centro Recife 1.26.85, alterna 1.25.145, por favor. Ok, previsão de 10 minutos, 1.26.85. 1.25.85, boa noite, obrigado. Controle Salvador, mais uma noite até 3.85. 3858, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, direto Cogibo. Direto Cogibo, e para a altitude 370. Salvador, 42, 98 da Azul, complete a aproximação, chame torre 18, decimal 9, senhor. Obrigado, boa noite, Azul, 42, 98. Boa. Cidade Vanfrutil, 3858. Pode coordenação, 3850. Aguarda. Papapapa, Eco Papacerra. Correr direita para o 060 e intercepta a radial 280 do VR Salvador para completar a aproximação. Papapé direito 060 para interceptar a radial 280. Papapé para a Serra direita para 2 mil pés, ajuste 1014. 2 mil pés, 1014, Papapé. Sonagá. Azul 4298, boa noite, confirme já a visual com o campo? Negativo. Reporte quando visual, 4298. Reporte aliás. Visual 1710, 4292. Azul 4298, ciente, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1-10 graus, 059. Pouso autorizado, pistão no zero, azul 4298. Solicitou que eu tivesse saído e subisse a estrito no nível 330. Mantenha a saída 330, restrito 3258. Ok, interceptada radial 280, esse sol aqui. É só para ser avisar o campo. Salvador, boa noite. Gol no 096. autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinhe, mantém cabeceira 1-0, gol 0-9. Azul 4298, solo ao 04, direita 121 na decimal 9. 219, azul 4298. Fazer. 7, Eco Papa Serra, complete aproximação, chame torre no 8, decimal 95. Papa Serra, 7295, boa noite. Boa. E de decolagem, cabeceiro no 0, gol no 0, 9. Salvador, um último, boa noite, Eco Papa Serra. Papa Serra, 3858, chame centro Recife, em 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2858, obrigado, ótimo. Boa noite, bom voo. Controle 1 no 9.8, bom voo. Controle 198, gol 09. Papa Serra, entendi que cancela a regra. Confirme. Afirmo, a cancelada presente prosseguiu uma base pela direita para pouso no 97. Autorizado com voo pela esquerda, base pela direita no 7, reporte final no 7, cancelado 06. Papa Serra. Mais Serra, São Lô 09, autorizado Backtrack, reporte satélite. Salvador, boa noite, Tantan 3815, se aproximando do ponto zero, pronto. Tantan 3815, autorizado a NI, decolar, próximo 0 vento 1, no 0 grau 05, não. Assim aí, decolador 0, Tantan 3815. Sem assente no ponto de frequência, boa noite. Bolo 09000, chame centro Recife, em ano 2000, decimal 85, alterno 125, decimal 45. Chama centro Recife, em ano 2685, alterno 2545, voo. 3815, decolou no 2, chama controle 199, decimal 8, bom voo. 198, até 3815, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, até 3815. Vem 3815, contato radar na decolagem, suba para nível 340, direto Leda. 340, direto Leda, até 3815. Azul 4235, o controle de Salvador. Assume identificação, desça para 4 no pé, isso ajuste 1014. Chegada bom. Chegada bom. Afirmativo, Serra Vitor 367 na proa, após Serra Vitor 366 e completa RNA. Controle, possibilidade de coordenar a proa de Monte para o Serra 3895? Afirmativo, guarde. Vai, puta. Serra 3895, por base na proa. Confirme, Tana 3895. Oi, Pubab. Prodi Pubab, Tana 3895, obrigado. Chame Centro Recife, Fernando 25, decimal 1, alterno no 21, decimal 0. 251, alterno 25, decimal 0, Santana 260, Santana 3895, muito obrigado, boa noite. Boa. Desça para 2500 pés, ajuste no 015, livre a renave, sistema 0, reporte estabilizado. 2500, livre a renave, reporte estabilizado. Lua 224, controle simulador, sem identificação. Você para 4 mil pés, ajuste 1015, quando na produção é aviso 366. Xanemia 224, controle 1-2. Xanemia 224, controle simulador. Lua 1, para o 6224. Copiou o controle salvador, sem identificação. Afirmativo, tá na sua escuta, salvador, tá copiando? Afirmativo, agora clareza 5. Foi na produção aviso 366, descida 4 mil pés. Ajuste no 015. Afirmativo, já tinha cotejado, mas então cotejarei novamente. Desce para 4 mil, está voando Serra Vita 366, gente aeronave, gente da informação uniforme, com 1015, ou 6224. 79, eu recebido o seu cotejamento, o 6224. Não tem problema, senhor, estamos aqui para ajudar a cooperar. Controle, Salvador 4235, estabilizado na final. 74235, complete aproximação, Xantorre, 118, decimal 95. 1895, obrigado, bom trabalho, 4235. Boa. 15974, controle Salvador, aciona identificação. Desça para 4 mil pés, ajuste 1015, proa do Serra Vitor 367. O Rio 5974, então prossegue na chegada a ponte, descendo para 4 mil pés e aguarde novas instruções. Ponte está autorizada, após pelo voo atalho completo o procedimento. O Rio 5974. Visual 0235, autorizado o pouso, bicho no 0, vento 1, 2, 0 graus, 0, 6, 9, confirme a ponte de pés da bicho. 2600, livre pouso para ponto NM 224, desça para 2500 pés, ajuste 1015, livre a aeronave, pista 10. Livre a aeronave, da 10, descendo a 2500, 6224. Quatro condições de voo atrás, está presente? Voo atrás, para 2 mil pés, ajuste 0155, 5974. 32, vem para a direita, chama a sala em 1209, boa noite. 219, obrigado, bom trabalho.